corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Começou! Começou tá o Omelete assim? Nights! Começou. Sutil, direta. Né? Eu tô sutil hoje. Tá sutil hoje? Tô sutil Omelete hoje. Nights, não tem aquela palminha? Não, a palminha, na verdade, ela é um efeito sonoro. Você tá me zoando que é um efeito sonoro. Que eu fico batendo palma do microfone? Você tá me zoando que é um efeito sonoro. Claro que é um efeito sonoro. A gente não tem plateia, o Érico. Eu sempre achei que voz é essa de mulher. Ai, que bom. Que voz é essa? Que voz úmida é essa? Ué, mind blowing. É Sarah Connor! Aê! Palminha pra Sarah Connor também. Mais uma palminha de efeito sonoro. Pois é, porque estamos aqui hoje, Eric Borges. Dani Taranha. Thiago Romariz. E Sarah Connor. E Sarah Connor por quê? Porque Marcelo Hesse está de férias. Marcelo me Hesse. Falaram, não sei se é verdade, me falaram que está queimando a biela em algum lugar deste mundo de Bahia. Meu Deus. Não, na Bahia. Na Bahia? Te falaram que é Bahia? Na Bahia. Está queimando, tá queimando a biela. Queimando a biela. Foi fazer o Lepo-Lepo? Foi fazer o Lepo-Lepo. Foi fazer o Lepo-Lepo. Me disseram que o vocalista do Parangolé saiu da banda e corre indícios de que Marcelo Hesse pode ser o novo vocalista do Parangolé. Ia ser tudo que a gente precisava, né? Um hipster cantando numa banda de axé de Salvador. Trio elétrico, né? Lindo isso. É. O carnaval lá não quantos para. Ovos? Oh, mas eu realmente, eu acredito de verdade que Marcelo Hesse, que se aproxima aí da crise da meia-idade, é, porque ele é uma alma antiga, entendeu? É uma alma velha, Marcelo Hesse. Eu realmente acredito que ele vai experimentar. Eu não acho que Marcelo Hesse seja gay, não Você é isso. Você quer dizer que ele vai dar o cu só pra ver como é que é? Eu acho que é um homem aberto, uma mente aberta, entendeu? É uma pessoa... Ele vai adorar saber que nós estamos tendo essa conversa na ausência não. dele. Mas eu... Que isso está sendo gravado. Desculpa. E que vai pro ar. Ele vai adorar saber disso. Isso é falado... Tipo, constantemente. Eu tenho e-mails aqui trocados entre eu e ele há 2 dias. Que isso, que isso? Eu tenho e-mail falando assim, Hessel, boa sorte aí nas suas experiências. Eu tenho esse e-mail. Aí ele respondeu. Ele respondeu falando obrigado. Se eu der a bunda, você será o primeiro a saber. Olha. E aí você vai contar aqui no Omelete Night? Claro que eu vou contar aqui no Omelete Night. Ah, legal. Eu sou o maior fofoqueiro desse escritório. Eu sou o maior fofoqueiro desse escritório. Imagina, ninguém tem ideia. Não é? Mas estou muito feliz que Sarah Connor está aqui, porque estava precisando de uma força feminina. Muito obrigada. Para me ajudar. Entendeu? Prazer inenarrável. Imagino. Sarah Connor, que quem não conhece Sarah Connor é que faz a câmera, edita e defende o presente das forças nefastas do futuro. Ela faz isso, ela chega aqui no escritório todo dia totalmente despida, bolha de energia, não é verdade? Claro. Ela chega numa bolha de energia, ela levanta lentamente e ela se prepara para o trabalho. Ela já tem um hobby aqui que ela veste. Ela coloca seu... Um hobby. É, porque ela vai até o banheiro e aí ela veste seu uniforme, né? Seu tank top preto. Entendi. Né? Sua calça preta, seu tênis preto. E essa é Sarah Connor. Sarah Corneta também, como ela conhece. Sarah Corneta, na Itália. Sarah Corneta. Ah, più bella. Sarah Corneta, più bella, Sarah Corneta. Regia cantante. Sarah cantante, Sarah Corneta. Rai Italia. Del futuri. Del futuri. Sarah Corneta, una cantante prima donna del futuro. Del futuri. La prima donna del futuro, Sarah Corneta. Una cantante più bella, più talentosa. Ai, piano, per favore. É o dia inteiro assim, é o dia inteiro. Que loucura, hein? Olha, eu quero começar esse programa falando do assunto que eu tô obcecada. Qual? Por 2 assuntos, na verdade. O primeiro deles, que é o mais importante, eu não sei se até quando esse programa for pro ar, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 14, vai pro ar na terça, dia 18, então pode ser que até lá tenham encontrado o avião. O avião lá da Malásia. Mas eu tô obcecada porque faz uma semana hoje que o avião sumiu. E eu só consigo pensar nisso todos os dias. Parece que tem um parente meu naquele avião. Parece que eu estou naquele avião. Porque minha vida parou. Há uma semana eu não faço nada. Eu dou 3 passos, eu checo o Twitter pra ver se acharam o avião. Você já foi lá no Google Earth pra procurar? Claro, não dá. Aí eu trabalho meia hora. Trabalho meia hora, vou pro Twitter. Falei, não, meu, acharam o avião. Dani Taranha mapeando o mar, assim. Você sabe que eu... Só pra te avisar, Dani, que eu sei que você fez isso, mas o Google Maps... O Google Satélites, essas coisas, ele não atualiza, tá? De minuto a minuto. Não é tempo real, tá? Só pra te avisar. O Twitter é tempo real. Parece minha mãe falando. O Twitter é tempo real. É tempo real. Eu tô seguindo todos os sites. BBC, CNN, CKC, KCC, KFC, todas essas merdas. É engraçado que estão rolando muitas informações desencontradas, né? Estão criando toda uma mística em cima da história, porque do que eu li a respeito, falaram que o último contato que ele teve com o controle foi, ah, tá tudo bem, good night, tchau. E aí, de repente, um avião desaparece, andou 4 horas, um Boeing com 300 negros dentro desaparece. Aí o que aconteceu? Diz que tem um dispositivo dentro do avião... Que ele pode cair, o avião pode explodir, pode ir pra puta que pariu, pode afundar, pode ir pro inferno. Que o radar acha um negócio, um dispositivo que eu acho que fica na caixa preta, eu não sei qual é que merda que é. Porque a caixa preta é assim. O que não faz preta? O avião com o material da caixa preta? Fiquei pensando nisso. Porque se é a caixa preta... É muito pesado. Obrigada, Sarah Connor. Tá vendo? Mais inteligente que você. Você vai ser demitido. E se você até agora não acrescentou nada no assunto. Ela já falou várias coisas. E aí o que aconteceu? Que esse trem aí, se tivesse explodido ou tivesse debaixo do mar, lá no oceano, daria pra achar, porque sabe aonde... Não. E não tem esse bagulho. Não é que não tem. Desligaram a parada, entendeu? Não tá em lugar nenhum. Isso é um negócio que sempre falam assim. Não, porque puta que pariu. Aí desligaram o transponder. Aí desligaram não sei o que. Por que tem um botão de on e off no negócio que se desligar fodeu, entendeu? Mas eu acho que não tem. Deve ter desligado por algum motivo. Na realidade, por algum motivo. Tanto que naquele acidente da Gol, desligaram. Mas desligaram o transponder. Eu nem sei o que é uma merda do transponder, mas eu... O transponder é pra... É um anti... colisão aérea, assim. Ah, muito bem, Saracó. Saracó não veio do futuro, velho. Você tá achando o quê? Saracó! Mas eles já cogitaram alienígena, nada não, disso? Agora tá pipocando, né? E agora tá pipocando, porque não acham um avião, né? Não tem sinal. Eu acho que foi o pé grande. Você acha que foi o pé grande? E o monstro do Lago Ness juntos. O monstro do Lago Ness é legal. Nossa. Aí já abriram um espaço de procura, tem 40 navios, 70 helicópteros, 4 indianos, tem... Tipo, 4 indianos. Montados em elefantes. É, né? Tem 70 helicópteros, mas tem 4 indianos. Eles estão montados em elefantes. É. E não acho. Aí estão indo pro Oceano Índico agora, pra procurar o avião. E aí, enfim, e já acharam mancha no mar de óleo, não era do avião. Aí acharam o satélite, achou uns troços estranhos, não sei aonde. Foram ver, não era do avião. Era de outro avião, que eles nem sabiam que tinha caído. Do Ulisses Guimarães, do helicóptero do Ulisses Guimarães. Tá lá na Malásia, aquela merda. Os maremotos foi parar lá. Acharam foi a ponte aérea mais longa da história. E aí é que tá. A verdade é uma só. Cadê a porra do avião, Eric Borges? Poxa, aí falaram que assim, não, eu vi fogo no céu. Eu vi uma nave, eu vi OVNIs. Que agora a pessoa começa a ver coisa, né? E aonde tá... Esse avião podia surgir, tipo, do nada, no meio de uma cidade. Podia. Pá, estoura lá em Pequim. Ia ser foda. Isso ia ser muito foda. Tá na hora de acontecer alguma porra, assim. Falam, caralho, não estamos sozinhos. Né? Caralho, tava todo mundo... Universos paralelos, tava tudo certo. Arthur C. Clarke, né? Tá na hora de alguma porra dessa. Tá, o mundo é muito sem graça. Que negócio? Eu torci tanto pra acabar em 2012, mas tanto... E eu me decepcionei, que nem pra fazer um calendário decente, aqueles maias prestaram. Dani, não, eu acho que isso é um absurdo você dizer isso, porque, tipo, cara, você tá fazendo calendário, você tá tendo todo o trabalho de fazer aquela porra do calendário. Você botou uma galera fazendo calendário. Sim. Uma hora, velho, fala assim, mano, eu tenho que parar, eu tô com 85 anos. Mas escreve assim, to be continued. Omelete. Não, o segundo assunto que eu tô muito obcecada, eu descobri hoje isso, eu fiquei muito assustada, que existe uma página no Facebook de encoxadores e encoxatrizes. Encoxatrizes? É, encoxatrizes ou encoxatrixes? Não, encoxatrizes. É. Tem mulheres também. Que tem mulheres. Encoxatriz. Uma encoxatriz. Mas tá encoxatrizes. Elas tá, mas aí os homens... O que que é? São os homens que gostam de encoxar e as mulheres que gostam de ser encoxadas. Ah. E eles marcam, tipo, encontros no metrô. Mas como é que relatam as suas experiências. Ah, eu qual é a graça de você saber que você vai ser encoxado, que você já marcou? Né? A mina vai lá e fala assim, eu vou marcar. O cara, 12h15, vai me encoxar aqui no metrô. Porra, velho. Precisa disso? É tão difícil assim ser encoxado no metrô? Mas eu é... peguei metrô essa semana. Encoxou um cara lá, você não, falou. Não, eu fui encoxado. Eu peguei metrô lá em Jabaquara. Eu fui até o Centro de Exposições Imigrantes, onde haverá a gloriosa e grandiosa Comic Con Experience de 4 a 7 de dezembro. Nossa, já tá anunciando, nós estamos em março. Reserve o seu lugar. Eu fui lá e aí eu tinha um evento no Shopping Guatemi, em uma hora exata. E tava chovendo. E eu falei, sabe quando que eu vou chegar lá? Aí que nem o negócio aí da viagem do tempo, da Sarah Connor, essas coisas. Você vai chegar, a única maneira de você chegar é ter um buraco de, minhoca, um negócio, né? Assim. Se eu entrasse no trânsito, eu ia chegar lá só dali 3 dias no Iguatemi. E só teríamos passado 2 horas no carro, entendeu? Como que é? Entendi. São 2 horas no carro, mas são 3 dias que você vai, depois você chega. Tá. É o que acontece em São Paulo. E aí eu peguei o metrô, falei, cara, o metrô chega. E eu achei, é a primeira estação, não vai estar cheia. Porque é a primeira. Nunca e puta que pariu. O metrô. É, lotado. Puta merda, como é que ele já vem lotado da garagem? Quem que pega o metrô na garagem? A galera pode? Pega e quando ele... Porque, tipo, às vezes ele nem volta, né? Ele simplesmente para lá, faz no trilho o caminhozinho e volta. Tipo, a galera que... Por exemplo, o cara que quer ir pra estação... Fala uma antes de Jabaquara aí, eu não vou lembrar. Praça da Árvore. Tá, Praça da Árvore. O cara pega na Praça da Árvore... Vai pra Jabaquara e depois quando ele vai voltar, ele fica, entendeu? Entendi. Ele já fica pra pegar o lugarzinho dele. É um malandro, né? É um malandro. É um malandro. Na realidade, eu acho que é tática de guerrilha, né? É tática fazer isso também, não é um malandro. Mas eu quero aguentar o metrô, né? Eu peguei o cara, e aí? Não, eu peguei o... Caralho, tava muito cheio o negócio e eu achei que eu não fosse conseguir sair na Rosa. Mas eu consegui, mas cara, você é deflorado, né? Sim. Você perde o seu Behaimen. Behaimen. Você perde. No metrô aqui em São Paulo, você perde seu Behaimen. Cuidado com isso aí, hein? Cuidado com isso aí. Você pega, mas tá, tipo... Mas eu quero saber o seguinte. Ou seja, onde, não onde é difícil. Foi, onde foi sua primeira vez? Ah, na Sé. Na Sé. 6 da tarde. Não é difícil você ser encoxado no metrô. É só você pegar o metrô. Acabou. Por que, não, que você precisa marcar, gente, marcar horário? É um nível de... Esses encoxadores são profissionais. É qualquer encoxada. Mas quem encoxa? Ele come? Não, é quase um sexo, mas não com roupa. É, tipo, é um dry humping. É um dry Lembra humping, dos é. Caras lá que você falou, dos teus amigos gays que... Sim, no metrô, que eles se pegam no metrô. Sem ninguém perceber, os encoxadores fazem isso. Agora, eu não imaginava, eu na minha cabeça inocente, sou uma pessoa inocente. Eu não imaginava que tinha mulher que... Eu também. Tinha prazer nisso, eu, sabe? Eu fiquei bem assustada disso. Quando eu entrei na tal da comunidade, eu vi que tinham mulheres ali. Eu falei, nossa, mas que coisa bizarra, né? Uma coisa meio lá, né? Dama do lotação, assim. É, cada um com seu fetiche. Não, né? É um mas fetiche. Não... Eu percebi que existem... Que rola um incentivo dos caras fazerem isso nas outras mulheres também, é meio entendeu? Bizarro isso, porque, tipo, é difícil. E aí você... é doentio. E aí os maias. É os maias encoxavam? Não tinha metrô naquela época, né? Eles estavam muito ocupados. Será fazendo que eles calendário. Iam subindo as casas, não, lá cara... das pirâmides iam encoxando? O negócio assim, tipo. Eu... E se a mina não curtia, rolavam cabeças assim? É, mas não tinha direito. Você vai lá, você vai num sacrifício. Você vai num sacrifício. Vai todo mundo pro sacrifício. Porra, caralho, domingo, 6 da tarde tem sacrifício. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo. E aí vai todo mundo. Bonitinho. Aí faz aquela galera em volta, né? Puta, aí ficam os caras. Sabe que eles cantavam? Que eu não consigo imaginar um sacrifício sem cantoria. Ô lele, ô lala. O sacrifício vem aí e a cabeça vai rolar. Ô lele. Muito bem. É um maia, né? Maia. Descendente, né? Descendente. E aí você tava lá no sacrifício e tal, esperando aquela cabeça rolar, o coração sair pulsando, calima e tal. E você tá na galera, velho. Tipo, aí tem um outro maia te encoxando, né? Você acha que rolou? Eu acho que o encoxamento começou. Pode ser. Com mas os eu fiquei mais. Muito assustada com essa página no Facebook. Aí tinha uma menina, a última vez que eu entrei, que eu tô obcecada por isso também. Tô acompanhando as histórias. Você acha que teve encoxamento no avião? No avião? Estão, sumiu? Estão todos engatados nesse Às momento. Às vezes rola encoxamento no avião. Sabe quando por quê? Tem que passar ali no corredor. Exatamente. Não tem como passar dois. Exato. Sempre rola um encoxamento ali. Sempre rola ali um negócio. Mas aí o que acontece? Quando você tem que passar, tem um cara, você vai de frente... Ou você vai de costas? Você tem que passar. Ele tá ali. Ele encosta um, encosta o outro. Você tem que passar. Se ele virar as costas, eu viro as costas também. Se ele for de frente, você vai de frente. Uhum. Luta de espada. Exatamente. É isso aí, macho alfa, não vira, né? Macho alfa. Macho alfa. Dois macho alfa. Olha, eu confesso, eu já encoxei na sexta série, eu encoxava muito. Sexta série. Como assim? Sexta encoxar série. O quê? No metrô? Não, no metrô, não pegava sexta, quinta, sexta, assim. Você dava uma encoxada na fila do lanche. Caralho, na fila da cantina. Você era um doente, né, Érico? Caralho, todos os caras... Doente é o cara que não encoxava. E tudo hoje em dia, esse cara é um pervertido, um perturbado, um desviado. Eu tô tentando lembrar aqui se eu fazia isso. Eu vou te dizer... Todo mundo encoxava na fila do lanche na quarta, quinta B, assim. Não, tudo bem, ó. Não estou defendendo a adolescência. Mas ok, eu até entendo que na quarta série, encoxar na fila do... Porque a pessoa está se descobrindo, né? Aí fica aquela sacanagem. Os hormônios, toda. Hein? Polvorosa. Os hormônios. Agora, pessoa com 30 anos nas costas, ficar marcando encontro pra encoxar a gente no metrô. Ah, vai arrumar um emprego, né? Ah, Omelete Nights. Bom, então vamos para os e-mails, omeletenights@omelete.com.br. Quero mandar beijo para as pessoas que me abordam nas ruas, que não me encoxam no metrô. O resto, só lembrando, né, que teve um. Teve, não sei se você sabe, se foi no Omelete TV. Mas teve um leitor de Omelete, um leitor de Omelete, que escreveu pra gente falando que encontrou Hessel no metrô e que cheirou o cangote de Hessel. A nuca. Sem ele perceber. A nuca, o cangotezinho. Chegou, deu um cheiro. As pessoas chegou bem, e deu um cheiro em Hessel. Estranhas, né? Será que estão rolando uns cheirinhos lá em Salvador? Salvador, cheiro, tá bombando. Eu acho que tá. Eu acho que tá rolando mais que isso, mas vamos lá, vamos para o e-mail. vamos para o e-mail. Ó, eu quero falar de um e-mail aqui. Eu perguntei no programa passado, porque a gente tava falando de filmes que fazem a gente chorar, e aí eu falei que de vez em quando... A gente bota uns filmes para... Eu, no caso, né? Coloca uns filmes pra chorar, porque às vezes você quer chorar, porque você precisa, por algum motivo. É bom, né? É terapêutico, Às vezes você tá com um vaso entupido, é bom dar uma chorada, elimina o vaso. Mais leve. Exatamente. Aí eu falei, gente, manda e-mails, né? Mulheres, manda e-mails. Chorar eu não gosto, me dá uma dor de cabeça, velho. O quê? Eu odeio chorar, me dá dor de cabeça. Ah, você é insensível. E aí eu falei, manda e-mails me dizendo se vocês fazem a mesma coisa. Por incrível que pareça, mulheres não me mandaram e-mails. Homens me mandaram e-mails. Opa. Dizendo que também choram, que assistem filmes tristes de propósito. Um exemplo aqui é de um ouvinte que eu não quis falar o nome dele porque eu esqueci se eu podia falar ou não. Então eu achei melhor não falar. Tá? Mesmo porque eu não marquei aqui também. Então, tipo, foda-se. Mas ele falou o seguinte: Dani, não são só as mulheres que veem filmes tristes para desabafar e conseguir chorar. Eu faço isso também, sou um homem. Ha, ha, ha, ha, ha. Aí ele falou um negócio aqui que eu tô muito preocupada. Ele falou o seguinte: vejo sempre o final de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, para chorar. Quando morre aquele sapo lá, o cara chora. Quando morre o Dobby. Eu queria dizer o seguinte. Eu nunca vi um Harry Potter na minha vida. Hã? Eu nunca vi um Harry Potter na minha vida. Filme? Nunca vi. Nunca li um livro de Harry Potter. Mas chorar no Harry Potter, tipo... Não, sabe por quê? Ele entende. Tiago Romarização chora bastante em Harry Potter. Não, eu não sou muito fã dos filmes do Harry Potter, mas eu entendo porque, tipo, a minha geração cresceu com Harry Potter. Harry Potter saiu em, sei lá, 97, 99. Você não tem 12 anos, Thiago, para. Mas Harry Potter não saiu há 12 anos, Harry Potter saiu há 12 anos. Mas, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Harry Potter saiu e ele tinha 11 anos no livro, eu tinha próximo a isso, entendeu? Tipo, eu tinha 11 anos, eu tinha 12 anos. E os livros foram Quantos saindo... Quantos anos você tem? Meu Deus, eu tenho 24. Muito, eu fiquei muito deprimida como agora assim? Com esse relato. Como vou começar assim, a chorar cara? Agora aqui. Então, tipo, o Harry Potter ia lançar... A J.K. Rowling ia lançando os livros e o Harry Potter ia crescendo um ano e você também ia crescendo um ano. E você se passa pois na era. Mesma idade do personagem. E, tipo, é uma ligação, entendeu? Você vai vivenciando, você vai crescendo e rola uma identificação muito grande, exatamente. Né? Tipo, então dá pra você entender. É compreensível. Tá. Quando morre alguém, é como se morresse alguém da família, exato, né? Um parente do cara. Agora, no filme, é demais, entendeu? Não, nesse em específico. Esse... As Relíquias da Morte, parte 1. Não, é porque morre o Dobby lá. Morre, morre quem o Dobby? É o Dobby? Duende. É um elfo. Um sapo. É um magrelinho do olho grande? Eu já vi em trailer esse bicho. É esse bicho que morre, entendeu? E, tipo... Magrelinho. Pode ter sido Gollum também, tá? Não é o Senhor dos Anéis. Eu vi o Senhor dos Anéis, esse e vi os livros. Essa porcaria você viu. Esse filme eu vi. O outro eu não vi nada. Mas minha filha viu e falou que é muito bom. Imitação do Silvio Santos. Silvio Santos. Melhor Silvio Santos do mundo. Então não é gay chorar no Harry Potter, não é gay, por exemplo. Não, dá pra entender, sabe? Mas não é tipo, sou virgem. É uma relação com a sua infância, talvez, uma coisa assim. Agora, meu problema com esse diabo dos filmes do Harry Potter é que o Dobby, que é esse personagem, ele aparece lá num dos filmes, ele tem importância nesse filme, e aí ele some. E aí ele vai aparecer lá no último filme, no Relíquias da Morte, isso aí que o cara chora. Parte 1. Lá no final, tipo, tá uma hora o Harry Potter tá fudido. O Harry Potter tá fudido. E aí aparece o Dobby, entrega lá um caco e sai fora. Um pedaço de espelho. Já não tava morto? Não, ele morre nessa hora. Ah, ele morre nessa hora. É. Ah, tá. O filme acaba com ele morrendo. O cara vai chorar muito mais porque ele sabe do contexto do que aquilo aconteceu no livro, da importância que ele tem no livro do que puta no filme. Puta negócio ruim no filme. Lógico, o filme é. Eu não gosto muito dos filmes do Harry Potter, na verdade. Eu gosto dos filmes do Harry Potter, mas eu acho que é puta adaptação preguiçosa, entendeu? Você fala, vou eliminar esse personagem, não vou mostrar ele durante 5 filmes. E aí, sabe, pros véi que nem eu, que aí tá lá assistindo, e aparece o sapo, e você fala que... tá, eu lembro dele em algum filme. Agora, por que que ele tá carregando esse pedaço de vidro? Isso é perigoso. Que vidro é esse? Onde esse cara tava? Onde arrumou esse vidro? Por que ele tá salvando o outro que ele nem sabe? Onde é que tá esse cara? Quem é? Que vidro é esse? Entendeu? Entendi. E aí vai todo mundo... Aí eu tive que pedir ajuda, sabe? Nossa, me senti... Mas eu preciso falar uma coisa sobre Harry Potter, que as pessoas, às vezes... aqueles fãs, né, fervorosos, eles não entendem, às vezes eles não querem aceitar a realidade. É que nem, por exemplo, quando você tem uma criança, um filho, e o filho é feio. É. A criança é feia. Então, assim, existem filhos que são feios. Eu acho que não tem problema nenhum a mãe admitir que o filho é feio. Por exemplo, o filho... Vou falar um negócio aqui, você vai cortar. O filho da Kim Kardashian, do Kanye West. A menina. Northwest. É Northwest. Desculpa, é um bebezinho. Bebezinho é fofo. West, tipo, o nome dela é Nordeste. É, exatamente. É esse o nome Noroeste. Dela. O nome dela é Noroeste. Noroesta. A Noroeste. A Noroesta. Noroeste. Northwest. Pode, ó, a família Kardashian é linda? É linda. É linda. Por trás é bonita. Não, eles são bonitos mesmo. Os homens nem tanto, mas as mulheres são lindas. Agora, aí a Kim teve o filho com Kanye West, a Noroeste. Que é um bebezinho saudável, né? Muita saúde pro resto da vida, amém, Jesus. Agora, a criança é feia, gente. Tem que falar, a criança é feia. E aí as pessoas ficam, não, mas é um bebê. Qual que é o problema? Você não pode falar que o bebê é feio? É um bebê feio. Mas aos olhos da mãe, entendeu? O filho nunca vai não, ser feio. É nunca, mas fábula. A pessoa, mas aí que tá, é um preconceito da sociedade. Não, não pode falar que a criança é feia, porque é uma criança. Caralho, ela é feia. Eu concordo com você. É igual a questão do Harry Potter, o menino lá, o Daniel, que fez o Harry Potter. Uhum. Quando ele era criança, ele era uma criança bonitinha, o menino. Cresceu, virou demônio, o moleque é feio. Ele tem até chifre no filme novo dele. Ele ficou um homem feio. Aí você fala, não, Daniel Radcliffe é feio. Que absurdo! Harry Potter não é feio. Não, peraí, o Harry Potter é um personagem. Nós estamos falando do Daniel, é um ator, que quando era uma criança fofa. Cresceu, virou demônio. Não é o mesmo caso da menina lá, da Emma Watson, que cresceu e ficou bonita. Então, olha as fotos dela, acabei de receber aqui, fotos dela na estreia, na premiere alemã de Noé, que é o filme que ela tá fazendo. Sim. E pá, puta que pariu, que gata, velho. Ela é linda. Ela que foi uma gata. Criança linda e é uma mulher Posso linda. Posso cometer uma heresia? Eu não acho que é pra tanto. Nossa, você viu as fotos dela que saíram hoje? Mas eu não sei, não tem um apelo pra mim. Não, eu acho ela bonita também, não acho ela maravilhosa, não, mas eu acho ela bonita. Ela não tem nem aquela vibe lolitinha que algum tempo atrás estavam tentando vender. Mas não também. É lolita, é tipo... Não, caralho, ela vai... Sei, olha, não... ela é tipo estrela de Hollywood da antiga, assim, em formação. Ela você tem tá uma... querendo falar que é uma Audrey Hepburn? Tô querendo falar isso, sim. Não. Não faça isso. Tô falando, sim. Polêmicos. Eu tô falando que ela tem esse tipo de beleza. Beleza cristalina. Eu falaria que, sei lá, uma Natalie Portman. Seria assim. É, também não. Não, a Natalie Portman tem 1,20m. A Emma Watson deve ter 1,25m. Será possível? Mas ela é longilínea, ela tem um pescoço longilíneo. É, tá, os 5 centímetros de pescoço que faz diferença. Eu não sei. Então, mas ela ficou bonita, ao contrário do parceiro dela. Mas eu entendo com você, eu também falo. É feio, gente, ele é feio. Eu reconheço. Ele é feio. E o outro, o ruivo? O Ruivo tá feio também, nossa, coitado. Tá todo mundo feio. O Ruivo sempre foi, sempre, né? Sabe quem não ficou feio, quem era feio ficou bonito? A J.K. Rowling. Era feia, era tipo capeta, era uma tia velha feia. Bom, ela ganhou dinheiro. Existem mulher feia, existem mulher pobre. Mulher pobre. É. Não, porra, eu vou te falar uma coisa. Ela tem até um castelo, né? Tipo, era mais rica que a rainha da Inglaterra. Mas peraí, castelo qualquer um tem agora. Tá mais barato comprar um castelo que um apartamento no Rio de Janeiro. Não, isso é verdade. Então. Mas o dinheiro faz milagres mesmo. A maquiagem também faz milagres. Eu fui gravar essa semana o Coletivation na MTV. Você tava bem bonita. Eu fui maquiada e eu não me reconheci no espelho. Falei, não sou eu. Você tava bem bonita. Tem uma foto sua no tem Facebook. Eu pus duas fotos. Eu faço questão que os ouvintes, por favor, vão no meu Instagram. Vão no meu Instagram, que é Dani Taranha. Olhem essas fotos e tenham essa imagem de mim. Tá muito, tá muito pois bem é, maquiado. Pois é, meu cabelo tá bom, tá escovado. Usa essa, troca a foto do perfil do Facebook. Já fiz isso. Quando te pedirem foto, você... Omelete Nights. Próximo e-mail aqui do Gustavo. O Gustavo diz o seguinte: quem são seus heróis e quem os inspiram diariamente a serem seres humanos melhores, que não desistem de seus sonhos e paixões? Jesus. Olha que e-mail positivo. Cristo. Nossa, eu tenho uma resposta ótima pro Gustavo. Meu ídolo, o meu herói, não me deixa desistir dos sonhos. Infelizmente já faleceu. Alborguete. Alborguete é meu herói. Alborguete. Procurem vídeos do Alborguete. É um puto herói. Vocês vão entender o que eu estou falando. É um cara que você olha e fala: esse cara tá certo. Bandido bom e bandido morto. Tem um vídeo dele maravilhoso. Olha só, quem precisa de Raquel Sherazade? Quem precisa? Né? É que o mundo de hoje não conheceu o Alborguete, porque o Alborguete faleceu, tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos cara já? Da toalha? Uma toalha? Cacetete, ele quebrava a máquina de fax. Eu lembro. Vem aqui, se você é homem, não sei o quê. Ratinho aprendeu muito com ele. E ele ficava falando de traficante, tem a célebre frase que ele repetida aos quatro cantos: quem fuma maconha não trepa. Né? Tem frases ótimas do Alborguete, né? Eu, inclusive, vou montar uma banda chamada Os Dalborga, que era o apelido do Alborguete, era Dalborga, com dois amigos meus, já tá tudo programado. Mas pode ser Alborguete. Aonde? É uma banda de metal, onde nós só vamos repetir frases de Alborguete. Tipo, quem fuma maconha não trepa! Quem fuma maconha não trepa! Isso. Só isso. Aí pau. Bandido bom, bandido morto! E aí vai, assim, tem muitas... Então esse é meu herói, uma pessoa que me inspira, que me faz ser um ser humano melhor. Ok, nossa, okay. Muito, muito bem, né, Taranha? E você, Thiago Romarização, você tem um herói? Eu acho que você tem um herói. Eu acho que você tem um herói. Quem é meu herói? Você tem um herói. Começa com T. T. T. Termina com... Tiririca, né? Inferno. É sempre ele. É sempre ele. E você? A Sarah Connor não precisa. Ela já é. Ela já é heroína, vindo do futuro, defende. Já veio do... Bom, é já salva. Ela é... os outros é que veneram a Sarah Connor. Exatamente. Ah, mas posso falar? Pode falar, claro que eu posso. Admiro muito Carl Sagan. Ah, que bonito. Que somos físico, todos... astrofísico. Somos todos poeira de estrela! Nesse episódio de baterista na sua banda... Sarah Connor já tá contratado. Ó, chegou o e-mail de uma pessoa que se chama Caípe. Caípe? Dois P's. KY? Não é KY. É Caípe. Sujeito escorregadio. Com dois P's. De Aracaju. Sujeito que vai fundo nos seus problemas. Que isso. Será que Aracaju fala mungunzá também? É mungunzá. Por que eu quero falar aqui? Que tá todos vocês, leitores nordestinos, ouvintes nordestinos. O Érico fica me zoando o tempo inteiro porque eu falo que no Nordeste a gente fala mungunzá. Mungunzá. O que que é isso? Mungunzá. É a canjica. É canjica? É, sabe o milho branco? Sei. Então, lá é mungunzá. Mungunzá. A gente não sabe de canjica. É, lá gostoso. A canjica... Manhã. Manhã. Traga mungunzá, aí ficam me zoando assim o dia inteiro. Vocês mandam e-mail aí pra Dani, mandem e-mail pro Omelete Nights, pra... Mostrem que é isso mesmo, se chama mungunzá. E o curau deles aqui... O Thiago vive e fica inventando bosta o dia inteiro. É, acho que eu tô inventando. Ele fica inventando história o dia inteiro, fica inventando palavra que não existe. E fica fingindo que tem... Sabe? Ele fica fingindo que tem uns sotaques que não existem. Ele fica inventando um monte de coisa. Ele fica inventando um monte de coisa. Na realidade, eu já tinha ouvido falar de mungunzá, mas... Ouviu nada. Ouvi sim. Mas eu acho que o significado que a gente deu aqui é muito melhor. Ah, tá. Me defendam aí, por favor. Se levantem. É mungunzá. É mungunzá, gostoso. Amanhã traga mungunzá, traga. Mungunzá no sofá. Mungunzá gostoso. Vamos mungunzá gostoso. Olha, o Caípe de Aracaju. Caípe. Diz o seguinte, se você... Olha que pergunta bizarra. Se vocês fossem um ar-condicionado... É. Eu não queria ser... Quem vocês fariam questão de torrar, deixar passar calor, e quem vocês fariam questão de congelar, trabalhar na potência máxima? Nossa, deve estar um calor da porra lá em Aracaju pra deve, formular, tá falando isso, coitado. Formular um e-mail desse. É o cara, imagina, ele tipo o começo do Apocalipse Now, ele deitado na cama ouvindo Omelete Nice. Nossa, é mesmo, tá delirando. Tá, e é o arco e é o ventilador de teto devagar. Teco-teco. E o cara suando. Deixa eu pensar My aqui. My only friend. Se eu fosse um ar-condicionado. Se eu fosse um ar-condicionado. É muito triste isso, né? Porque, tipo, são duas situações horrorosas, né? Tipo, tanto... Quem eu congelaria? Você tá aqui? Imagina, tipo, é tipo você... Então vamos aqui pro e-mail do Vitor. Vitor... Se vocês pudessem. É que ele tem dois Os no nome? Não, eu quis dar uma alegria. Ênfase. É, eu quis, sei lá, deixar o nome dele mais divertido e tal. Dramatizar Vitor. O nome do leitor. É, dar uma interpretada, porque vai que, sei lá. Vitor. Se vocês pudessem fazer um roteiro e direção do filme da vida de vocês em Hollywood, quem vocês chamariam para atuar? Quem seria você no cinema? Tipo, você vai fazer um filme, eu quero que quem dirija seja o fulano. E aí eu Nossa. Quero que o Harrison Ford me faça, por Meu exemplo. Meu filme, na realidade, entendeu? Ia ser Monty Python, assim. Só todos ali. Eu concordo, porque essa pessoa, Sarah Connor, Sarah Corneta, a cornetização, cornetrando... Cornetrando. Sarah, minha vida é como a vida de Brian. Ela é tomou essa semana... De Brian é muito bom. Essa semana, ela na chuva, estava presa para fora de casa na chuva, gritou para a sua progenitora, a.k.a. sua mãe... Yep. Gritou pra mãe, mãe, joga a chave. Jogaram chave de Sarah Connor. Sarah Connor anda com um chaveiro na ponta de uma corrente. Tem uma corrente. É, porque precisa, defesa pessoal, futuro e tal. Jogou, a corrente enrolou naquela porra da cerca elétrica. É? E tá até agora lá. E aí, não? Eu, molhadinha de chuva, olhei pra corrente pendurada, balançando. Aí eu pensei, vou puxar, né? Eu subestimei a cerca elétrica. Eu pensei, nada mais vai dar errado esse dia. Mil formas de morrer. Caramba, molhada na chuva. Exatamente. Você colocou Darwin Awards pra Darwin Sarah Awards. Darwin Awards. Veio do futuro, mas e olha... O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Caralho, você levou um choque. Eu fui pra trás. Caralho, Sarah Connor. Não. Agora, me fala uma coisa. Voltando à pergunta do Vitor... Que eu não faço a menor ideia. Qual foi a pergunta do Vitor? É, não, né? Lembro. É, qual a pergunta de Vitor? Quem você chamaria pra fazer um filme da sua vida? É um filme da vida. Porque assim, aqui no Brasil não saiu do papel ainda, pelo menos por enquanto, o filme da banda Calypso, né? Que ia sair da Joelma e do Chimbinha. E a Débora Seco ia fazer a Joelma. Então, partindo desse princípio... Qual que a Débora Seco vai fazer a Joelma? A Scarlett Johansson poderia me fazer. Entendeu? Porque, tipo, foda-se se é parecido ou não. O importante é que é uma gostosa. Ah, não tem que ser parecido, não. Então, eu acho que eu chamaria uma gostosa pra me fazer e o Christopher Nolan pra dirigir. Pra ter uma abordagem mais realista da vida. Inception da Dani. Pra ter uma abordagem mais realista. Uma abordagem mais realista da vida. Eu chamaria o Christopher Nolan pra dirigir. O meu filme eu seria interpretado por Idris Elba. E... Nossa. Quem vai dirigir? O Guilherme Del Toro, porque vai ter robô gigante, na verdade vai chamar Pacific Rim. É uma adaptação livre da minha vida. É uma adaptação livre. Tobey Maguire, que deveria fazer o Romário. Nossa, tem um cara de chorão, assim. Não, mas é que eu acho que vocês se parecem, não parece? Não, né? Nada a ver, na verdade. É uma mistura do Tobey Maguire com o Peter Dinklage. Caralho. Eu não consigo ver algo pior do que isso. Romarização. Não consigo ver algo pior do que isso. Obrigado, gostei. Porque o Peter Dinklage tem um textudão, assim, um cabeção. Se eu tiver a lábia do Peter Dinklage em Game of Thrones, tá bom. Não, tá, tô satisfeito, tudo bem. Ah, tá e bom. O diretor pode ser o Martin Scorsese. O Martin Scorsese. Oh. Lucas pergunta o seguinte: vocês realmente acreditam em todos os e-mails que vocês recebem, tanto no Omelete Nights quanto no Omelete TV, ou vocês fingem acreditar? Eu vou ser bem sincera, eu acredito. Eu acredito. Cara, eu acredito em tudo que me falam. Eu acredito. É verdade, eu acredito. Eu acredito em tudo que me falam. Os piores e-mails, os e-mails mais escabrosos, aqueles que você fala, cara, isso não é possível, que isso é porra, é verdade. Depois o cara vai, ele me conta de novo o que, que tá acontecendo. Eu entro no Facebook dele, eu vejo a foto, tivemos velho. Tivemos o exemplo de João das Neves. João das Neves, cara. Foi o pior e-mail. Tipo, o negócio foi épico. Foi 6 meses do cara fazendo merda vai, e as coisas acontecendo com ele. Tem gente que é assim, fudido mesmo. Tem gente eu que acredito fudido. Também. Eu tipo, acredito. Tem gente que tem é fudido. Tem gente que tem um distúrbio, né? Aí você tem que acreditar que tipo sempre tem como piorar, entendeu? Isso sempre é verdade. Vai aparecer tem um e-mail pior. Tem gente que tem distúrbio e tem pessoas que são para-raio de maluco. É, isso é verdade. Louco atrai louco. O que você louco. Olhou pra mim? Omelete. Ó, antes de terminar o Omelete Nights, eu quero dar aqui as últimas notícias sobre o avião. Tá bom. Tá? Ah, tem novidades? Tem aqui, agora, hoje é dia 14, são 9h38 da noite. O avião aqui. Acaba de aparecer. Não, o avião tá tranquilo, não apareceu tá ainda. Tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tudo sob controle, tá tranquilo, tá suave na nave, né? Continua perdido o avião em algum universo paralelo, em alguma nave alienígena ou em algum outro lugar. Triângulo das Bermudas, se fosse perto da Malásia. Mas aqui, ó, uma análise feita pela emissora norte-americana CNN, com base em dados de blá, blá, blá, blá, blá, sugere dois possíveis caminhos para o voo da Malásia. Segundo eles, ou o avião caiu no Golfo de Bengala, a oeste da Índia. Pô, sabe onde? Quem mora no Golfo de Bengala? Quem? Kid. O... Fantasma. Como brasileirinhas, né? O Fantasma, cara. Quem é Fantasma? Fantasma, super-herói dos quadrinhos. Ah, Fantasma. O super-herói. Mora no Golfo de Bengala. Ele tem o poder de desaparecer um avião, será? Não. Tá, tudo bem. Então, ó, segundo a CNN, que entende tudo de aeronaves... E o Golfo de Bengala é onde? É, a oeste da Índia. Tá CNN significa Confederação Nacional das Naves. É. Né? Ou o avião caiu no Golfo de Bengala, a oeste da Índia, ou no Oceano Índico, a oeste do Golfo de Bengala. Não, mentira, é porque Índia, Índico, eu queria fazer um trocadilho, mas não deu funcionou. Ou no Oceano Índico, sentido Hemisfério Sul. Então pegue sua bússola. E veja aí agora. Curi. O seu botinho. E vai remando, tá? Pra esse lugar. Chamou o Amir Klink, né? Pra ver se acha. E se tudo der certo, semana que vem nesse cadê no Amir próximo. Klink, né? Cadê Amir Klink? Vai sair, acho hora, que vai sair um né? filme do Amir Klink. Mas eu posso estar falando muita besteira. Mas eu lembro de uma amiga... Eu acho que vai rolar mesmo. Que a irmã quem? É assessora de imprensa. A gente precisa, e a gente precisa ligar agora pra Amir Klink e perguntar... Amir Klink, que se fosse fazer um filme de sua vida... Ele dá muita palestra. Né? Se fosse fazer um filme de sua vida... Quem você gostaria que dirigisse e atuasse no filme de Amir Klink? Pior que já fizeram, que chama essa porra desse filme do Robert Redford. É o Always Lost. O Always lá, Lost né? É igual é o filme do Amir Klink. Só que não bateu em nada. Puta merda, já pensou se o avião foi parar no mesmo lugar do padre lá dos balões? Puta, legal. Nossa. Legal. Que foda. E o Ulisses também. Nossa, eu acho Ulisses. Que o avião festinha, vai voltar do nada com as pessoas velhas e com Ulisses Guimarães vivo. Eu acho que estão todos dentro do avião. Estão todos dentro do holandês voador de todos David dentro. Jones. Estão todos dentro do holandês voador numa hora dessa. Então eu espero que semana que vem ele continue desaparecido pra gente falar de novo disso. Nossa, isso ia ser foda. Vamos falar até encontrarem? Até encontrarem. Ou não. Ou não. Todo episódio vai chamar Omelete Quest. Omelete é Quest. É o novo podcast. Ou podcast do Omelete. O podcast do Malaysia Airlines. Eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou atrás disso aqui. Não, você vai ver. Não, eu acho que é um puta negócio de uma perspectiva de vida, assim, um objetivo de vida. Cara, eu vou vender tudo que eu tenho e vou atrás desse avião. Tá uma despirocada, assim. Ah, eu vou ficar bem louca. O problema é que você chega onde? Jabaquara, você chega? Pode ser. Então é isso. Seu Omelete Nights, eu espero que semana que vem a gente continue falando do avião. Espero que ele não tenha sido achado. Senão eu vou ficar muito triste. Você realmente espera isso? Você torce pra que não achem a porra do avião? Porque a hora que achar, vai perder a graça, Érico. É, lógico que vai. Tá todo mundo morto. Aí, exatamente. E tal. Aí vai os parentes vão ter certeza que morreu todo mundo. Aí vai ser uma choradeira. Porque bom aí mesmo vão... é a agonia, né? De saber do que não morreu. O bom que é a teoria da conspiração. O bom é o sonho. O sonho nunca pode morrer. E os memes de Alien, que... né? Que estão rolando. O sonho incríveis. De medo de Alien. O sonho de universos paralelos. O sonho de Ilha de Lost. Por que não? O sonho não pode morrer jamais. Nossa, Dani. Que bonito. Você entendeu? Hora que achar, vai ser uma merda a hora que achar. Tô quase chorando aqui. Também. Pois é, eu também. Olha, um beijo a todos os ouvintes. Um beijo a todos. E a gente se vê semana que vem. E mais um Omelete Nights. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.